Machado, Paulo Luca, aqui com a gente. Legal, é festa! DJ Ellison fazendo você enlouquecer. Que não sou por te levar. Eu sei, o fenômeno já vai tocar. Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar a me esperar. Não arrasta povo. Eu deliro na emoção de me envolver no teu corpo. De paixão embarque na viagem. Pop som, na na na. Eu sou pop som. Pop som, na na na. Eu sou pop som. O Guto oferece pro fã clube os pop firme. Alô, Guto! Tecno Show. Sucesso em primeiro lugar. Pop São 3, DJ Ellison. Pra você, quando eu sair à noite. Carlos da classe motorizada, em companhia do Rose. Grande Rose. Alô, Carlos, o negão do pop. Ei! Na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão e embarque. O garçom brilhante, um vaso de cerveja na mesa do Marcelo Sou, como é que é? Na batida! Som jogando só na batida. Na batida. Pop Som. Disse que eu menti, que te enganei. Já chega de ficar me culpando, meu bem. Te avisei que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Perto do garrozão e também o Viquinho. Essa dupla quando se ajuda, viu, meu? Não dá certo, é muito gelo, meu. Você é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim, desligada. Nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Gelo meu, pau de cerveja pra galera da autoescola. Que jovem, pode ir! Do meu sofrimento, do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. O problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei que eu sou assim, grande banana do Tapera aqui com a gente. Alô, banana, um super abraço. Obrigado por estar aqui comigo, tá legal, menino? Convida essa galera pra hoje à noite no Tapera, Príncipe Negro. De Rafaela para alguém? Chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei.

fazendo você dançar. Ouro negro faz girar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro negro, ouro negro, faz você balançar. Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar. Ouro negro, ouro negro, faz você balançar. Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar. Oi! Gente, hoje a festa aqui não tem hora pra parar, é verdade. Os invencíveis já disseram, sério, a gente armou um time de futebol aí, já jogamos com 4 times, 4 fã-clubes, nenhum aguentou as 5 horas dos invencíveis. Tu é doido, moleque? Alô, os invencíveis! Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. Comanda a galera no salão. A festa começou e não tem hora pra acabar. Ouro negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz delirar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro negro, ouro negro, vai das popetes para os invisíveis. Ouro negro, ouro negro, faz você dançar sem parar. Ouro negro, ouro negro, faz... De Mineia, das invisíveis para o Goiaba. É, Goiaba. Ouro negro, faz você dançar sem parar. Ouro negro, ouro negro, faz você balançar. É o cara! Toma-te! Príncipe Negro está no ar. Toma-te! Som da galera do Pará. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Desde o dia de Elcio estou mexendo com você. Toma-te! Príncipe Negro está no ar. Toma-te! Som da galera do Pará. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Desde o dia de Elcio estou mexendo com você. Oi! Alô, gente, vamos liberar os baldos aí na mesa. Pra galera trazer cerveja geladinha pra vocês aí, tá bom? Oi! Meio dia, as duas, ninguém fica mais parado. Só no gosto da batida, balançando o pedaço. Detonando só as balas que a galera... Alô, Paulo! Programa Príncipe Negro, toca que eu fico feliz. Toma! Daniel! Príncipe Negro está no ar. E o Cláudio Whisky? 3. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Desde o dia de hoje, estou mexendo com você. Toma-te! Príncipe Negro está no ar. Som da galera do Pará. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Pediu se Edi Elcio, estou mexendo com você. Edilson, entrevista Edi Elcio, manda louco. DJ Kiko, seu sucesso que a rapaz consagrou. Programa Príncipe Negro levantando seu astral. Esse é o som da galera. É a escola lotada! Tecnos. Mais uma vez. Sucesso. DJ Kiko a mixar, seu sucesso manda ver. Pediu se Edi Elcio, estou mexendo com você. E segunda, o desafio está marcado. O Chico e os Invencíveis. É verdade, galera. A gente vai lá assistir esse jogão aí. Pode crer. Príncipe Negro está no ar. E depois a gente vai lá pro Mauros tomar cerveja de R$1 até meia-noite e pagar a entrada de R$1. Tu é doido, é? Pop 4 está lá. Mexendo com você. Edilson, entrevista Edilson, manda louco. De que eu sou sucesso, cara.

rolando aqui que eu vou rolar. Só Deus quem sabe, quem não sabe, fica pagando. De repente, já aprende, agarra a moleque e vai pro salão. Vamos lá! Preparados todos a bailar e tá. Chama o gaguedo! Oi! Alô, Terra Pime, dança comigo! Alô, segurança, aqui próximo sujo, legal? Só pra amenizar o caso ali. Lambada do Kiko. Do balsa para mim é um bom antigo. Aqui comigo, um abraço GL, isso é sonho, é festa, Lobo Nariz. Diga lá. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia e pura alma, ele chega com a dança construído pelo ritmo agatha. Alô, Chupopetes, dê um cheio aqui no Sonho de Cosmo, aqui, isso é legal. Ele curte, ele canta. Alô, Tati, aqui com o Cleiton no Xuxa, rapidinho. Um abraço forte de Ellison. Grande Garrincha, moleque. Tá doido, é? Pode crer. E aí? DJ Ellison é o cara. Se tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que eu não admito, gritar comigo. Você gosta de mandar, você só me faz sofrer. Você só sabe gritar e grita sem saber. Mas sem mim você não vive, sem meus cuidados, amor. Fala baixinho comigo, a sua dor nas... Vem, vem, vem! O Danda por desejo e toda a sua galera em peso aqui com o DJ Ellison, legal? Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua banda chamando. Vem aqui, que agora eu tô mandando. Vem meu cachorrinho, a sua banda chamando. Bitch, junto. Sentado, calado. Bitch, junto. Os seguidores da Maria, você... Vou rolar uma música aqui que tá rolando nas rádios AM, FM direto e em todos os pop sons. Se liga, meu! O que mais quer? quero te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olho. E aí? O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse ser. Alô, terra firme, canta comigo, bora ver. Eu te quero só pra mim, com mais ondas no mar. Não dá pra viver assim, esse é contigo. Eu te quero só pra mim. Ronaldo, prefeito da passagem, ligação, revelação. Solta o som. Meu coração está radiante, faz feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante, seu jeito negro me apaixonou. Pra te conquistar. Alô, Paulo, não, chega aqui, deixou o Gigo Bagui. O que mais quer é te dar beijo, é. E o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse céu, você seria o meu. Vai lá, meu. Presidente oficial aqui das Contas Sociais. Vem aí mais grandes promoções, Robson César e também Inácio aqui das Com. E vai ser promoção de sucesso. Se liga, Inácio. Esse carinha tem competência para trazer o pop aqui. Já 25? Aqui tem Pop 3 e Pop 4, galera. Te prepara aí, meu! César Inácio. DJ Luiz da Night. Sound Produções. Quando eu te vi pela primeira vez, me encantei com o seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no seu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer. Pop São 3. O momento em que eu conheci você era uma linda noite de verão. Você despertou minha emoção. Passei a minha vida a procurar alguém que eu pudesse entregar. A chave para abrir meu coração, tirar de dentro do peito a solidão. E aí? Essas músicas, galera, são sucesso em todo o Pará, todo o Brasil, revelação. A paixão me pegou, tentei chamar, não consegui, na caixa do meu coração. De Ronaldo para Bicó, Eduardo, gordo do pop, hein? Pegou, tentei chamar, não consegui, na caixa do meu coração. Sem querer eu te prendi, quando eu te vi pela primeira vez. Aqui comigo, esse menino vai longe. Abraço do Engenheiro João. Que delícia, só pras gatinhas frenéticas. Eu vou beijar você na boca, vou morder o seu queixinho. Eu vou lamber a sua orelha, vou morder seu pescocinho. Eu vou descer mais um pouquinho, eu vou morder o seu peitinho. Eu vou lamber sua barriga, te fazer muito carinho. Mas o que eu quero mesmo é morder o seu greninho. Abre as pernas, faz beijinho, eu vou morder o seu greninho. Abre as pernas, faz beijinho, eu vou morder o seu greninho. Vamos sentir, vamos sentir. Vou lamber. Cadê a galera do papão aí? Mas o que eu quero mesmo é morder o seu greninho. Cadê a galera do rimo? Morder o seu greninho. paradinha, paradinha, paradinha. Vai. Vai. Elas estão descontroladas. Peraí, meu, já me disseram aqui que já tem quatro mulheres pra um homem. Ih, rapaz. Eu quero só uma, é verdade. Já gritaram, disseram, sério, eu só quero só uma. Cadê a minha, hein? Vamos sentir se hoje aqui tem mais mulheres do que homens. Cadê o grito das mulheres? Não gostei, não gostei, não gostei. Cadê o grito das mulheres? Elas estão descontroladas. Cadê o grito dos homens? Não para, não. Mais alto, mais alto, mais alto. Não para, não. Cadê o grito dos machos? Eu cheguei a deixar vestígios pra você. Só na manhã. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu. Vou abaixar o som, quero ver a galera cantando, hein? No fundo dos meus olhos, o arrasta povo. Vou sentir vocês. Amor, você me tentou. Agora bem alto. Eu. Como? Pode crer. Guima, picolé, Neto e o Cabeção, vamos tocar essa. Pantera da Terror, Bicolô. Alô, os invisíveis, alô, todos os fã-clubes, é assim, ó. Ha, ha, hu, hu. Ha, ha, hu, hu. Ha, ha, hu, hu. Ha, ha, uhul! Carla, eu te amei como jamais. Alô, Cristina Cucuíba, aqui no Xujab, Jinho. Quem vai te amar antes que o sol pudesse acordar? Eu te amei, oh, Carla. Alô, Joel, aqui no Xujab, rapidinho, meu. Qual é? É sua festa com o chão? Alô, Carla, você. Cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar. Eu te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Oh, Carla. Eu te amei como os invencíveis. E as Marias enlouquecendo no salão, pode crer, o som é pop! Assim, gente, assim, assim, assim, assim, ó. Vai! Arreia, arreia! Arreia, arreia! Pop firme, esse é sucesso! Pop Som 3. É Pop Som 3, Ellison! Alô, Joelma, aqui no Chus Leite. Alô, Joelma. É isso? This is it. Freestyle hip hop. I'm a freak. Soon as the beat drops, grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working. Alô, os travessos do pop! Until you can't take no more. As I reminisce, you can catch the rest. 5, 4, 3, 2, 1. Pop Som. O arrasta povão. Pop Som 3. 3. Pop Som. A maior empresa de som do Brasil. DJ Luiz da Night. DJ Luiz da Night. Sound Produções.